Deve tá aqui caiu, porque eu tava com o Ah, puta, puta, caralho, tu caga tudo sempre, seu desgraçado! Vai lá, Ivan. Agora o bicho vai ficar com um griteiro. Cala a boca, fica quieto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Ivan. Não foi. Foi bem baixinho. A gente tá fazendo uma tentativa aqui, o Flubber. Desculpa xingar exaltadamente, mas é que foi mais engraçado assim. É engraçado. O Flubber vai ter que colocar isso na ficha dele, porque sempre faz, né? Ele ficou tristinho. Ô, Flubber, não fica assim, cara. Fala galera, depois dessa linda canção, tema mixada pelo nosso amigo Daniel HDR, estamos começando o primeiro Bem Amiches, o nosso novo podcast, semanal, todas as quintas-feiras aqui às 16 horas, horário de Brasília. Eu sou o Evandro Louco e aqui comigo estão o mendigo tatuado Sigui, Yo! O ex Edson Godokin. Tem jeito de ser convidado, porra! Aquele que não dá moral pra ninguém, Sirvini. Aí, não consigo emprego, mas entrei nessa porra, hein? É isso aí, é nóis, nós que tá, vamos lá. Que bosta de vida, puta que pariu. Aquele que. Cala a boca! Aquele cara, que. Fiquei me sentindo mal agora. Cala a boca, porra! Aquele que tarda, mas sempre falha, Gary Bilbo. Toma no cu de vocês, vai. Pode tirar essa porra. O nosso tiozão de churrasco do Waste. Boa noite! O gato até parou de lamber o saco, cara. Fala assim, vai, continua gato, que tava muito bom. Ah não, meu saco. Nossa. Pô, língua de gato é áspera, cara. Aí que tá o prazer, cara. Que bosta, cara. A nossa metralhadora de bordões, o Hawkeye. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só tirar o... Ups, olá. O nosso super delícia, Bruno. A delícia nunca acaba. Então galera, nesse clima aí de zoeiragem, estamos começando o primeiro Bem Amiches. E o tema escolhido foi um tema de quadrinhos. A gente vai falar sobre os quadrinhos de que são uma bosta, mas a gente adora. E não tem vergonha de dizer isso. Ou tem muita vergonha, mas agora não tem jeito. É, vai falar igual, né? Então, então vamos começar a falar gato. Quem quer puxar aí algum quadrinho aí? Eu posso... Eu já posso começar com... Puta que pariu, não sei nem como classificar isso, velho. Deixa o pior pro final. Deixa o pior pro final? Se for muito ruim, deixa o pior pro final. É bem ruim, é bem ruim. Mais... É que hoje o livro vai estar foda assim, cara, tá ligado? Tá, hoje então, não vai dar pra separar. Eu vou começar com um clássico, vai. Com o X-Men lá do Jim Lee e tals. Do Claremont e... Puta que pariu, que quadrinho horrível. Eu acho que eu só gosto, ou todo mundo só gosta, porque lembrava da infância, coisa do tipo, sei lá, mas... Cara, como é péssimo. Mas é o gibizinho mais vendido de todos os tempos, tá? É, pela Marvel. 3 milhões, olha a boca. 3 milhões de leitores marcaram com o X. Pior. Esse era do Jim Lee mesmo? Não, era do Jim Lee. Era. A despedida do Claremont, cara. É. O Segui já acabou de roubar uma das minhas únicas faltas. Ah, fala o desenho que você mais gosta. É, vamos mudar então de pauta, acho que era que o Gariba achou que ia ser, né? Vocês me enganaram, seu. Porque no texto com o S dele era essa pauta. Por que era tão merda essa... Ah, velho, eu comprei aqui no Comixology, sabe? Tenho todas as edições aqui no meu HD do tablet e tal, no cartão lá de memória. E, maluco, eu não consegui passar da segunda, velho. A história não tem pé nem cabeça, começa com nada e vai pro nada e não termina, porque vai pro nada essa bosta, cara. Cara, e se tem nem que fala que o Chris Claremont ele é verborrágico, né, cara? Nossa. Nessa história, o bicho tá descontrolado, cara. Tá, cara, tá. Tem balões imensos em todos os quadrinhos, cara. Eu é balão imenso. Desenho do ainda bem que ali é onde o desenho do Jim Lee tá o menos pior, né, cara? É ruim. É porque não dá pra você ver o desenho dele, tá? Tanto balão que tem, né? Mas, cara, essas histórias do X-Men só foram ficar boas depois quando o Morrison pegou, cara. O All New X-Men, né? Lá em 2001, ficou 10 anos pra porra do gibizinho. Ficar um gibizinho bom, tá ligado? Depois da edição do Claremont, foi o Nicieza, né, que... Então, cara, assumiu, né? Aí, ó. Começou a era do Nicieza, cara. Aí, então, imagina. Nossa, a bosta. Mas, cara, começou bem. Não começou tão mal assim, mas depois começou a descarrinhar tudo. Eu não lembro direito, cara, mas. Mas aí foi uma sequência. Um do Nicieza, cara. Scott Lobdell. Cara, nossa, cara. Tá doido, velho. Daí só lá em 2001 que o Morrison pegou e começou putinha do Morrison. Começou, né? Aquela choração, né? Sabe o que eu lembrei dessa fase do Claremont com o Jim Lee aí? Teve um arco, acho que foi antes dessa X-Men sair, que tipo, que eles estavam todos com aquelas roupinhas padrão do X-Men, sabe? Que até o Wolverine tava usando assim. Ah, azul e amarelo, tizinha. Daí o Gambit ganhou do Gladiador, cara. ele tá com baralho inteiro na barriga do cara e ganhou do cara. Tipo... Ah, é? Ele derrota o Gladiador dessa forma. Quando eles vão pra Shi'ar, cara. Nossa! Puta que pariu. Então acho que O ponto alto é justamente a aparição do Gambit, né? Foi criado nessa fase também. Foi. Essa fase era todo padrão, rebatia bala com o bastão. Ah, tem a última lá também, que foi do Lobdell lá, que é o... Que é o... Acho que é... Aquela porra lá que destrói Genosha, tá ligado? Que também é horrível, cara. Horrível, horrível, tá ligado? Era uma bosta aquela que deu o Magneto ficar tetraplégico lá, ele ficar na cadeirinha de rodas dele, tá ligado? Depois ele morre, depois ele... Daí tem o Shorn. Puta que pariu, cara. Ah, vamos falar disso. Vamos parar de falar disso, cara. Ah, mas o Shorn já é o Morrison, não, né? Já é o Morrison, já é o Morrison que tá na China lá. É, mas daí, tipo, que tava bom até ali, cara. Mas aí o Shorn vira uma confusão, cara. Puta que pariu. Não, mas essa fase final do Claremont foi triste pra caralho, cara. Foi. Foi muito melancólica, cara. Foi... O Magneto lá com aqueles... Como é que é? Não é Irmandade no Mutante, é uns outros caras, né? Os Acólitos é os outro. Acólitos, é? Não, os Acólitos não é dessa, Acólitos. Cara. É a primeira formação dos Acólitos. Os Alcólatras. Os Acólitos do Mestre Magno. Eu sempre quis ser um Acólito do Magnus, cara. Eu sempre achei legal aquelas tiaras amarelas que eles usaram, tá ligado? Puta, eu achava do caralho aquelas tiarinhas, velho. Gente! É sério, cara. Era muito maléfico, cara. Porra, aqueles pochetinhos com as tiaras amarelas, cara, que vinha até embaixo, assim, tá ligado? Tipo um capacetinho que não servia pra porra nenhuma. Porque não era aberto atrás, era só em volta da cabeça, assim, tá ligado? Ô, eu achava muito legal. Aqui. Mas, velho, o Jim Lee tá desenhando muito mal, cara. Putz... Cara, como é que é o nome daquela equipe do Jim Lee que ele criou, que tinha um desenhinho também e tal? Wildcats? Nossa! Wildcats, cara, eu curti o Wildcats. Eu não lembrava, é tão ruim essa porra, que eu confundia com Youngblood. Eu achava que era tudo mais. Ah, então, mas... Eu gostava dessa porra, cara. Mas por que você partiu a curtir, começou a curtir, tá ligado? Que tipo... Não. Tipo, eu assistia, deu, pô, mó da hora, super-heróizinho, meio estranho. Eu assisti os desenhinhos, tá ligado? Aí eu parei um dia pra ler, daí eu... Pô, isso aqui é do Jim Lee, cara. Pô, que merda que é isso aqui, cara. Não, mas é assim, né? Tem um cara que é tipo mistura do Havok com o Ciclope. É. Né? Tem um Wolverine massa velho. Tem uma Psylocke. É isso aí. Não, não dá, tem cara. Tem um o bandoleiro. Tem o bandoleiro melhor, cara. Tem o Hulk roxo. Que não lembro, assim. Tem um anão... Tem o anão Cotoco, cara, do Life. Não, o anão Cotoco é o Young Blood, cara. Ah, Young Blood, isso, pode crer, isso é verdade. Ah, é tudo a mesma bosta. Cara, aquilo é muito ruim, cara. É muito ruim. Tinha um joguinho, né, cara, do Hellcats, não tinha um joguinho? Tinha, legal, tinha, era tão bom quanto o desenho. Era, é, não, era um beat'em up legalzinho, cara. Não era, cara, não era. Naquela época já tinha Capitão Comando, cara, já tinha os beat'em up legalzinho, cara. Pô, ah, cara, não, pô. Ah, eu jogava Capitão Comando, achava foda, eu não, cara, Capitão não tinha Capitão Comando era foda pra caralho, cara. Era do caralho, não, mas eu achava o Hellcats ruim, eu achava legal pra caralho, podia erguer as motos, velho. Podia pegar a moto e jogar na cabeça dos outros, tá ligado? Putz, achava lembra GTA, né? É igual um GTA, cara. Um GTA de super-heróis. Mas o Tio Cruz também já fazia isso. Era um GTA de super-heróis do Jim Lee, cara. Nada pode ser melhor que isso. Só tudo. Cara, eu posso pensar 500 motivos pra essa frase tá totalmente errada, mas. É, então. Ô Vini, aproveitando que tu lembrou do Hellcats, fala o que tava na tua pauta aí. Ah, tá lá, tá bom, vamos lá então. É, a única coisa que eu realmente gostava e que eu sei que todo mundo abomina e que acha uma merda, e eu sei que a galera já tá juntando as pedras pra jogar em mim, eu gostei de Era do Apocalipse toda, eu achava Wolverine sem a mão, da hora pra caralho. Ciclope cabeludão, caolho. Ciclope caolho, cara. É, o Ciclope. Não era essa época que ele tava meio rebelde, cara? Ele era tava meio rebeldão. Época, né, cara? Era caolho, foi criado pelo Sinistro e tudo mais. Isso! Nossa! Wolverine era casado com a Jean Grey, vampira casada com o Magneto, sentido não existia pra porra nenhuma, homem de gelo era imortal, todas essas porra aí. Solares era não, foda. Não, sabe o que é o mais errado? O anjo era foda. A irmã do anjo era foda. Lábios com a boca imunda antes de falar do anjo. Cara, não, cara. Caso do anjo, ai, cara. Eu tenho uma cuequinha de plumas aqui. Não, na real eu não sou putinha do anjo, não, mas aqui eu gosto dele. Aquele anjo da novela Saramandaia era muito mais legal que o anjo. Pavão misterioso. Pássaro formoso. Meu Deus do céu, cara. Sabe que anjo que é melhor que o anjo dos X-Men, cara? O Nicolas Cage. Ô Vini, pior que. Cidade dos Anjos. Aí, ó, faltou isso na batalha de crossovers, cara. Porra. Cara, eu vou dizer que assim, eu curti o começo da Era do Apocalipse também, porque eu gosto de futuro alternativo, assim, essas porra, tipo, Dinastia M, sabe? Essas merdas assim. Legal, sim, sim. Nossa, você gosta de Dinastia M? Eu gostei também de Dinastia M. Mas a Era do Apocalipse já começa de forma tosca, né? Com o Legião voltando no passado e matando o Xavier, né, cara? É uma delícia, cara. É uma coisa linda. Eu nem lembro essa porra, o Cable, ele é da dessa época aí, né? Ele é o futuro, não, o outro, dele é não, o não, é que foi o conflito, porque tem o 2, tem o Cable e tem o conflito, né, velho? Então, na realidade da Era do Apocalipse, o Cable, na verdade, não é o Cable, ele é o X-Men. É o X-Men, né? É verdade. Isso. E X-Men com A, bom lembrar. É o mutante mais poderoso do mundo. Ele é o Cable, se fosse comprar. Porque o Cable é o herói mais legal da Marvel. Que filha da puta desse deco invejoso. Que merda, né, cara? Oh. Bom, eu achava da hora, cara. Mas eu gostei de Dinastia M também, mas eu acho Dinastia M um pouco menos pior do que a Era da Apocalipse. Cara, eu gosto muito porque eles deram as resoluções muito boas, assim, o Homem-Aranha achei muito massa o que fizeram com o Homem-Aranha, né, cara? Fingindo que é mutante, né? É, ele fingia que era mutante pra não ser discriminado, né? Isso eu achei muito foda, cara. Mas foi legal, cara. Os heróis normais, os outros heróis no Era do Apocalipse, que eles não têm poderes, né? Uhum. Tipo, o Dr. Destino, ele é só um cientista de bosta. O Reed Richards morreu. É, o Coisa tá namorando com a Sue Richards. Ela é uma vilã, né, cara? No Ultimate ela também fica todos com... Todos os universos ela tá dando pra alguém que não é o Reed Richards. No Ultimate ela tá dando pro Coisa agora. É, no Ultimate ela tá dando pro Coisa, né, cara? É que o Reed Richards, eu já falei, né, cara? Ele é de borracha, né, velho? Não, ele é tipo o Gariba, assim, não sobe, né? Mas na real tá certo ela, cara. Tipo, tá tipo assim, ai, vem comer meu buceta. Não, eu tô aqui inventando um novo portal, bisexual, pra passar pelo cu de não sei quem. Ah, vai se fuder, né? Filho da puta do caralho. Esse cara eu tinha visto uma tirinha que ele tá o Reed Richards tá trabalhando, né? Ali, pô, ela vai me trair, cara, eu vou comer. Aí ele estica o pau dele até o banheiro, né? Aí ele mete assim, peraí, ah, agora meti. Aí o Coisa dá um nó no pau dele. Caralho, roubou meu cu, porra. Tô tomando banho, porra. Caralho, que quadrinho extreme, cara. É muita falcatrua com um pouquinho assim de exagero. Porra, eu vou falar uma coisa, velho, que eu gosto até hoje, tá ligado? Eu gostava quando era criança, ainda gosto e tenho a coleção completa de todos os vizinhos aqui em casa, cara. Que é o Superboy, velho, dos anos 90. Nossa, cara. Aquela jaquetinha marota, né? Cara, esse cabelinho é um cabelinho aquele cortado do... Então, porque... Cara, primeiro que ele é a síntese dos anos 90, né, velho? É um herói adolescente, descolado, tá ligado? Que fala merda. Dele tem o cabelinho escroto. E a jaquetinha é mais ridícula ainda, tá ligado? E só anda com herói bucha, tá ligado? Não, nenhum. E dependendo da revista, ele usa óculos escuros também, cara. E é um óculos de bolinha, cara. É um óculos de bolinha. Que emula os poderes do super-homem. Ah, exatamente, velho. Cara, o gibizinho é muito legal, cara. E tem o brinquinho, tudo. Tem o brinquinho, opa, não pode faltar, né, cara? Cabelinho hipster. Puta, sem contar que tipo, depois ele foi fazer uma formação ainda lá pra frente do Esquadrão Suicida, cara. E é, olha o nível do Esquadrão Suicida que participou. Superboy, Tubarão Rei, Nocaute, Deadshot e Multibraço, velho. O multibraço, cara. Multibraço, mano. E é um cara de três braços. Esse eu lembro até hoje. Quando ele encontra o cara pela primeira vez, ele chama o cara de multibronha, velho. Multibronha, cara. Sensacional isso, cara. Isso foi uma foda. Pô, ainda bem que não é o Gariba, né? Porque o Gariba é o multibronha. Multibronha. Porra, por uma vez é foda, mas bruxar não. Diversas vezes é... É duro. Ah, mas você tá acostumado, né, Gariba? Não é duro, Gariba. É mole. É mole. Mole igual. Pra você ter uma ideia, a luta mais difícil dele ainda, cara, foi com a Aquaman Maneta, tá ligado? Ele levou um cacete. Ele levou um cacete do Aquaman Maneta. Ele leva um cacete do Aquaman Maneta, leva um cacete do Kylie Rayner. Aham. Uh-huh. Ele leva um cacete do Superman negão de uma terra paralela, velho, tá ligado? O Superman de mullets, ele leva de tudo quanto Superman escroto, ele leva cacete. Depois ele se junta com mais dois super-heróis lá. Que ele leva o cacete do Blue ele e do leva Red um cacete lá do Valor lá, o Monel. O Monel também, é. Depois ele se junta. É, depois ele leva um cacete da Legião, ele se junta com a Legião. Depois ele se junta com. Ele leva um cacete da Knockout também. Dá nocaute, leva um cacete dela, a primeira vez que ela aparece, ela arrebenta ele no pau. Dá um nocaute nele, Pra meu soja, Deus pra Deus soja Deus. É negativo. Primeiro pra soja primeiro do pra site, soja, cara. Primeiro pra soja palmas negativo. Pra seguir, cara. Tudo bem, seguir. Vou te dar um prêmio. Prêmio Carlos Alberto de honra ao mestre. Ele se junta com o Super Shock numa revistinha lá, cara. Super Shock? Super Shock. Esse aparelho é incrível, eu baixo a ouvir através desse aparelho. Alguém lembra? Ô, Ana, tinha de 2000. Então, nossa, eu lembro do Overvision e da Faca Guinso. tinha aquela meia calça também que não puxava o fio. E que daí dizem que, tipo, se a meia faca vivarina? Isso, se a meia encostasse na Faca Guinso, abriu um portal negro, cara. Não, é que esses bagulho aí é que nem o esquema de... Eu sei que não tem nada a ver, porque eu tava meio viajando no assunto, mas... Não tava prestando atenção. Não, mas aquele esquema de botar pão com margarina no gato... Mas que eu tu não viajou, não. Não, é o... Cara, não... É o pão com manteiga nas costas do gato, né? Então, não, é assim, mas o esquema é assim, pega o gato, coloca a margarina na pata dele, o pão com margarina virado pro outro lado. Aí o centro de gravidade no gato, que é em cima, não vai deixar cair. E o margarina vai funcionar como um propulsor pro gato. Ele vai poder voar. Antigravitacional, exatamente. Aí você põe num foguete, cara, ele... Isso. E ele vai ficar flutuando. Só tem um problema nessa tese, que aí ele nunca vai parar de voar, porque nunca vai cair. Então, tipo, você perdeu um gato, mas... Não tem problema. Eu acho que o gato vai começar a rodopiar e você pode usar como gerador, cara. Cara, tá aí a energia própria energia que o gato come, energia movida a felinos, né, cara? Não adianta porque o gato come o pão. Manteiga, né, cara? Só pra terminar aqui rapidinho, não, eu tô folhando uma revistinha aqui, acabei de ver ele levando um pau do Geo Força, cara. Então, pra mim, eu não. Não, cara, não gosto mais dele. Os Zuete, pega o teu gato aí e faz essa experiência com ele, filma pra nós e botar no site. Eu vou fazer isso mesmo. E o Edson está vivo, Edson? Cadê agora? Não vá para a luz, Edson. Gariba, sua vez então. A internet do Edson garibou, né, cara? Vai, Gariba, fala o teu aí. Ah, morreu também? Ixi, tá engraçado. Meu microfone tava desligado. Ah, é muito ligado. Ai, que burro. Puta que pariu, cara. Peraí, Gariba. Peraí, vamos falar, cara. Tá bêbado, né, cara? O que tá acontecendo contigo, cara? Tu tá muito burro, velho. Tu já foi um cara mais inteligente, cara. Não, boa. Ele começou a dar aula e ele ficou burro, tá ligado, cara? Ele começou a dar aula e ele ficou burro. Não sei o que acontece. As crianças sugaram tua energia vital, Gariba? Eu comecei a seguir a gasolina do Twitter, cara. Aí, rolei muito. Fala o teu quadrinho aí. Aproveita, tá no ar. Heróis renascem, fantástico. Ah, não, nossa, vai te ver, cara. Não. Nossa, ele falou, cara. Heróis renascem, cara. Ah, não, cara. Não, pode não gostar, cara. Disso, cara. Não, cara. Já na primeira rodada, já não guarda na última rodada. Não, né? Quem que chamou esse cara aqui, cara? Tá boa. Tá, como defende o quarteto do Zé Renato. É, quero ver. Fala agora. Bora, fala. Não é defender, é porque, tipo, há um carinho, tá ligado? Porque foi um dos primeiros quadrinhos que eu li. Assim. Carinho, cara? Carinho não constrói nada, velho. Foi um dos primeiros quadrinhos que eu li da Marvel, assim, né? Do universo. Ah, é por isso que tá. Ai, meu Deus. Aí eu leio, e aí eu falo, não é tão ruim. Aí quando eu pego outras coisas, assim, que também são dos Heróis Renascem, escrito pelo Rob Liefeld. Mesmo na época eu já achei ruim pra caralho, tipo... Então explica, né, como é que essas zangadas gostam assim, de tanto quadrinho da Marvel. Começa lendo essas bostas e qualquer outra coisa que sai depois, comparativamente falando, é boa. O senhor cala a boca, já comecei com o Superboy da DC, tá? Foi antes de virar emo, cara. Hipster, cara. Cara, piorou muito o Superboy, na verdade. Piorou, cara. Não, cara, pior. Eu acho que o Superboy deu uma puta da melhorada, pelo menos em questão do visual, meu. Porque, porra. Camiseta preta e calça jeans. Camiseta Olha preta, só. Calça militar e coturno. Ficou um cara que, né, parece um Gogobó, que merda. O auge do Superboy foi no Smallville, As Aventuras de Superboy. Auge do Superboy foi ter sido desenhado pelo Humberto Ramos. Que eu tô vendo aqui agora, que eu não sabia. É calça militar, só falta entrar pro Village People, né? É que antes era Backstreet Boys nos anos 90, né? Jaquetinha de couro malzão, assim. É, cabelinha, bem dessa. Agora virou, evoluiu pra Village People agora, então. Caralho, o Gariba sofre de memória afetiva, né, cara? Memória afetiva. Uh-huh. Ele sofre de memória homoafetiva, né? Homoafetiva. Mas também é a única coisa, eu não vou ter mais nenhum outro quadrinho aqui pra falar, ao contrário dos senhores. Então tá bom, deixa eu ver. Então você pode ir embora, cara, tchau. Tchau. Vai usar tua bomba que eu sei que chegou lá, Gariba, bombinha. Bomba pentelagem. Bomba sueca. Vou lá, depois eu volto aí, então, beijo, senhor. Ele foi mesmo. Vai, continua com a gente logo. Não fui não, tô aqui, vai, continua com a merda. Bateu a piada. Não fui não. Pô, faço daqui mesmo, mais uma tentativa. Edson? Não, né? Não, acho que não. Perde. Edson, acho fala. Assim. Tava no mundo, montei meu microfone, foi mal. Rápido. Não, vai, Rafa, vai. A banda que caia, cara. Fala o teu. Homem-Aranha e o Reino. Nossa. É uma bosta, mas eu acho foda. Eu acho massa também. Disserta aí enquanto você pode, Edson, enquanto você tem chance, vai. Não, eu lembro, cara, quando foi lançar essa... Tô até acelerando a fala. Pera aí, calma, respira. Cara, eu lembro que quando foi sair essa revista, foi tipo, todo mundo anunciou como se fosse o Cavaleiro das Trevas, primeiro erro. Ah, o futuro do Peter Parker, um negócio depressivo, e eu lembro que quando lançou, a única coisa que o povo falou foi do pinto do Peter Parker que apareceu no quadrinho. Porra radioativa. É sério isso, velho? É, cara, tem um quadrinho que aparece o pinto do Peter Parker na sombra. Um saquinho com uma verruguinha. E tem o pau pequeno, filho da puta, ainda. Mano do céu. E tu viu a merdinha de porra e matou ela, velho. Essa é uma ideia babaca, mas se fosse bem mais bem executado, daria certo, cara. E eu tava relendo hoje. Tem como tá certo, tem que usar certo. O Homem-Aranha empurrar a radioatividade, cara. Ih, a VC. Podiam ter usado uma outra, sei lá. Merda. Parecia um Filon falando, cara. Parecia um Filon. Ele que nem o Harry Star agora, sabe? Quando tava morrendo, ele só conseguiu falar uma coisa. Merda. Eu não sei se vocês já viram essa HQ, cara. Eu não derramei de novo? Não. Não. Vai. Acredita. Ai, cara. Acredita. Quem acredita sempre alcança. Deixa ele falar, Vini. Ah, cala a boca, Vini. Obrigado, Vini. Obrigado. Cara, são os cenários mais mal feitos que eu já vi na minha vida dessa HQ. Tem uma hora que o Jameson tá tacando um andador num carro. Parece carro de Max Steel, cara. É, na boa. Não, eu vou caçar a foto e colocar no post. Mas, ô Godoca, é tipo aquele cenário 3D daquela revista do Iron Man 2.0 lá, da Max, cara? Que é. Exatamente. Sei. Puta que pariu, cara. Caralho, aquilo é muito ruim, cara. Não, aquilo é maldito, velho. É 3D, jogo Max Payne 1 de 2001, saca? Um tratadinho de todos os pais, de mal desenhado. E outra coisa, o Jameson, ele tá batendo com o andador. O carro, cara, ele tá assim, ele é a metade de um carro normal. O cara nem colocou na proporção a merda. Caralho. O cara renderizou num 486. Ai, caralho. Foi o cara que desenhou e escreveu a história dele. Ah, foda-se essa porra ainda, né? É gibizinho, cara, foda-se. É gibizinho, né, cara? É uns moleque ranhento do caralho que vão ler, então foda-se. Nem dão bola pra essas coisas, né? Tem umas ideias legais ali, cara. É como se fosse um Cavaleiro das Trevas mesmo. O mesmo clima, a mesma mídia babaca. Até o apresentador, que o repórter chama-se Jenson Miller. E o cara desenhou. E o cara desenhou os personagens como se fosse um Cavaleiro das Trevas, assim, aquele mesmo desenho do Frank Miller, que eu não acho ruim, mas eu acho que ele já desenhou melhor. Uhum. Não é ruim, mas é datado. É datado. Deixa eu curto essa história também, acho legal essa história aí. É, cara. Eu tenho que ler essa porra aí, mano. Não, tem partes muito boas. Muito boas. Tá, então. Eu não tenho nenhuma pra citar, mas são muito boas. Eu não lembro nenhuma, mas são muito boas. Eu li faz meia hora, mas eu não lembro de nenhuma. Não, cara, mas tem fodas mesmo, saca? Uma hora que ele conversa com a Mary Jane. Ah, outra coisa, a Mary Jane morreu e ele vê a mulher morta o tempo todo, tipo no filme do Wolverine. Ah. Aquelas partes que não precisava ter no filme do Wolverine, né? É. Ah, eu achei legal. Ah, tá, porque o cara. A mulher é casada com outro cara e eles cagam pro outro cara pra sempre. Porque o Wolverine que é o fodão, né? Não é isso, seu burro. Eu tô falando que a mulher aparece, caceta, do filme. Seu idiota, você não entendeu? Ah, desculpa, é que o Gariba tá na chamada e tal, me sentindo meio burro. Passa por osmose, né, cara? Tá, então deixa eu passar pro próximo aí, que o. Tenho certeza que o Hawkeye vai brindar a gente com alguma pérola aí. Não, cara, eu vou começar bem, bem susto, na real, ainda. Tipo, até pega uma HQ recente, né? Você lembra quando teve agora essa uma saga do Demolidor chamada Shadowland, hein? Ah, sim. Putinha dessa saga. Não, cara, eu acho legal essa história. Também, eu acho do caralho, cara. Essa história é foda, velho. Tipo, os caras, ai, descaracterizou o Demolidor. Ai, ele não mata. Ai, o mercenário morreu. Ai, ele virou um demônio. Mas, meu, tipo, o legal é que, tipo assim, desde o Bendis, tipo, o cara tava um homem de bem, advogado e tal, e foi só se fodendo. Foi só se fodendo, tipo, no final o cara, tipo... mostra a decadência do cara, entendeu? Tipo, o cara desiste de tudo, tipo, e vira e vai pro tentáculo. E no final ele vira aquele monstro, no final, tipo. Dominado pelo demônio lá. O cara perde a fé na humanidade, tá ligado? Demônio. Demônio. Pô, a história é years in the making, cara. Desde não sei quantos anos lá. O cara foi decaindo, até que chegou no último ponto, tipo, e despiroca total, entendeu? Ah, então, é Bendis, que... né, cara? Não, na verdade, essa mega saga foi escrita por aquele Andy Diggle lá. Mas quem começou a introdução dela, tudo foi o Bendis, né? Ah, ele, sim. Tudo é, o papel, assim, o background. Não, mas eu achava do caralho que ia sair o Demolidor, ele mata os bandidos e deixa a espingarda no poste, assim, cara. Tá ligado? Você vai, os caras vão andando na rua, assim, aquela galera de nego morto, assim, no poste, fala, porra, velho. Pra que isso? Que gratuito, que desnecessário. Não, e outra, o uniforme preto ficou massa velho pra caralho. Cara, eu acho muito legal aquele uniforme. Ficou style, ficou style pra ficou caralho. Ficou legal pra caralho. Não, ficou. Ficou um demolidor nervoso. Ficou. Red Bands. Magote. Magote. Um demolidor mega. Aí sim, hein. Não, mas é verdade que. E ali mostra, cara, com o mercenário é um bosta, velho. Porque ele mata o cara, tipo, em dois quadrinhos, assim, tá ligado? Acho que ele dá uma bicuda no cu dele, daí ele tira as adagas do cara lá e enche na barriga dele. Pronto, matou o cara que a vida inteira deu trabalho pra ele. E ele mata assim. O cara do mesmo jeito que ele mata Electro, né? Aham, uhum, é exatamente é, igual. Sim. Exatamente igual. Exato. Mas será que. Mas na história diz que ele só não matava o cara porque ele não queria ou que ele não conseguia matar o cara? Não, porque ele não queria, né, cara? Era um ele, já deixou o mercenário aleijado já. É verdade. Demora de ver, ele fala mesmo, tipo assim, quantas vidas você tirou, quantas pessoas você... Que na verdade, tipo assim, eles vão matar o mercenário por causa que o mercenário acaba explodindo um colégio, ou matando um monte de gente, assim, né? Ele fala, não, destruindo metade da cozinha do inferno, assim. Ele fala que se tivesse impedido ele antes, ele teria evitado isso, né? Ele tipo assim, ah meu, chega, vou matar mesmo. E mandou pra Valo, cara, tá, né? Coringa! O Batman vermelho é muito mais legal que o Batman original, tá? O Batman vermelho. Ah, toda vida. E os haters fazem o quê? Os haters só se arnem. Só se arnem. Qual o Batman vermelho, porra? O Demolidor, o animal. O Demolidor, cara. Nossa, velho. Ah, desculpa, foi mal. Ah, depois eu sou burro, né? Mas você é burro, tava... Victor. Não adianta. Isso não tira, né, cara, o teu mérito. Isso, cara. Ei, é o Batman vermelho e hétero, né? Bom e hétero, né? O vetor pra caralho. Bom sempre reforçar aqui, né? Vamos salientar isso. É muita falcatrua, com um pouquinho assim de vadiar. Então, galera, deixa eu ver o... Olha, acho que tem mais um vivo aqui no nosso podcast, o Flamer. Tá aí? Não. Oi! E aí, pessoal? Oi, tudo bom, cara? Oh, como rapaz. É que tá? E a... como é que vai a família? Quer tecer? Negão te... 22 ativo, né? Sim, esse negão não é ativo não, hein? Flamer, tu que tá ouvindo aí o podcast, chegou agora, cita uma história aí que é uma merda, mas que tu curte. Cara, assim, tem gente que gosta pra caralho, é a polêmica do cacete essa história, no caso. Falar de New Gamer? Não. Mas o mau gosto é de vocês, eu não posso acusar, não. Ui! Maldosa! Fala pra mim. Eu comprei aí um tempo atrás, tava numa promoção assim, tipo, leve essa merda daqui, pelo amor de Deus, que eu comprei por R$16, que foi encadernado da Panini do Spider-Man Noir. Eita. É o Spider-Man Noir, é o Spider-Man voador, né? Caralho, é o segundo hoje. Tu quer ganhar o segundo, cara. Obrigado. Alguém dá uma moeda. Tu quer ganhar o super elegante? Alguém dá uma moeda. Troféu pro Soja VIP. Só entregue para os melhores. Uma moeda não. Alguém me dê 3 moedas de R$1 pra eu fumar meu crack. Fica de boa. Esse mendigo tá chamando a atenção já, né? Enfim, velho, aquela coisa destrói todo o cerne do super-herói científico da aranha radioativa e lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, e traz uma coisa mais mística, né? Um ar mais pulp dos anos 50. Eu gosto por causa disso, né? Literatura mais pulp, mais misturada com misticismo e pulpizão e causa social, né? E causa social pra caralho. Total. Os pais, só isso. Os pais do bem são comunistas, né, pô? É, comunistas de faculdade. Pais do quê? Os pais do Peter Parker, pô. Ah, tá. É, porque foi o pai do bem. Pai do bem foi mal. Mas o Ben William, ele é o verdadeiro Homem-Aranha, tá? Ele tá certo quando ele fala isso. Ah. O Flamer. Oi. Você pegou aquele... Que é o primeiro, a primeira história que conta a origem dele... É, o primeirão. Beleza. O que você viu que as pessoas estavam falando de mal pra você rebater? Porque eu não lembro de ter visto umas coisas muito, muito ruins dessa história, não. Eu adorei ela também e tal. Eu acho legal também. Mas eu não li toda. Você chegou a ver alguma crítica negativa ou muito extrema, alguma coisa assim? Ou era só comentário muita geral gente, de que não curtiram, sei lá? Eu tô dizendo que essa série, ela justamente destrói a ideia do super-herói científico, né? Ah, tá, entendi. Mas uma pergunta, eu não li essa história, eu só ouvi falar mal, tá? Mas ele representa bem o Peter Parker, tipo, ele é o cara fudidão, ele é o Peter Parker que a gente conhece, é o Peter Parker que a gente se identifica. É, assim, ele é bem fudido na história também, com o Peter Parker, clássico. Mas, tipo, ele tem arma no, na história, sabe, ele anda com 3-8. Ah, tá, já não gostei. É bem diferente do comum do Spider-Man mesmo, que é mais o amigão da vizinhança. Não, é uma história de vingança, no caso. É, mas isso é bem o que o Flamengo falou mesmo, cara. É um pupzão anos 30, 40, assim, tá ligado? Tipo, Doc Savage, essas porra, assim. É bem isso, velho. Isso. É um dos melhores títulos desse noir aí. Eu achei esse do Homem-Aranha. Ah, eu também achei o melhor, cara. Aquele X-Men, nossa, cara, é puta. Horrível. Um tapu naquela merda ruim, cara. Lá, cara. Horrível. Eu achei legalzinho. Mas eu só vi durante o desenho. Durante o podcast o cara vai achando mais coisa pra pauta, né? É, tá aparecendo, né? Eu só achei o desenho legal. Eu não li X-Men no ar. O desenho do Spider-Man no ar, eu achei muito bom, cara. Muito bom. Cara, o desenho. Quem que desenha aquela porra lá? Nossa, não faço ideia. Deixa eu pegar aqui que tá na mão. VG aí. Tava no Chartered Mansions, que o cara parte com. Peraí, tradução, diagramação? Ah não, pera. É. Fabrice Spulsius ou Carmine de Giancone. Ele tá no fundo da minha HQs, a última do fundo da minha HQs. Cara, você não pode ver isso no Google, cara. Você vai ter que procurar lá, né? Eu acho, esse aí Carmine é artifinalista. De Gian Domenico, né? Esse é o artifinalista ou ele é o desenhista? Deixa eu ver aqui nas. Aqui. A roteiro. Ilustração. Carmine de Gian Domenico. Ah, tá. É ilustrador e o colorista também. Ah, então se Fabrício deve fazer com os argumentos, coisas do tipo, sei lá. Mas esse cara é bom. Mandou bem, manda o bem. O editor foi o Quezada. É. Quezadão. Alguém falou nos comentários lá que o Tom Quezada do Inês ali. Aí eu completei dizendo que não, que ele era o Stan Lee, que ele criou a parada e depois sumiu, tá ligado? É tipo isso, né, cara? Ô Gariba, deixa na mão dos outros e vaza. Mais nome pra te cortar na hora da edição, tá? Não pode mais? Não pode? Não, agora é só pato de papete. Agora é só e flango? Não, flango, pode? É muito gorduroso. Plinca, né? Mas tá de flango, atleta de plinca. Pô, achei que vocês iam virar chapa branca, não poder falar o nome do cara. Não quero moleque tentando processar o site. Flango só sem falar pastel antes. Então, pessoal, fechamos uma rodada aí, todo mundo falou. Não, cara, agora eu não falei nada. Que? Você não falou, cara. Ah, caralho, gente. Não falei, pô. É que teu nome tá escrito aqui, desculpa, cara, desculpa, foi mal. Ô, cara burro, hein? Ô, cara gariba. É que o Luiz gosta de descer, cara, ele vai falar até amanhã, então pula o cara. Ah, é? Só por causa disso, eu vou falar uma coisa que eu curtia pra caralho e eu acho legal, que é o Motoqueiro Fantasma 2099. Nossa! Cara, nossa. Eu também gosto. Caralho, eu acabei de lembrar de uma, agora que tu falou. Depois eu comento. E o Homem-Aranha 2099 também era legal. Era legal pra caralho. Ah, o Homem-Aranha 2099 era legal. Sim, era bom, foda. Sabe o que eu gostava, cara? Eu gostava de X-Men 2099. Eu também. Cara, o Doutor Destino, não, pra mim, 2099 era sensacional, cara. Aquele Doutor Destino lá era... O Doutor Destino 2099 começou bem pra caralho, uhum. Cara. Era do caralho, velho. O Justiceiro. O Justiceiro, na verdade... É, aquele justiceiro, que na verdade não era o justiceiro, acho que era a filha dele, nem lembro de caralhos era. Não, era um cara qualquer. Era um, era um cara. Mas acho que tinha. Não, aparecia a filha do Frank Castle. É, não, mas aparecia a filha do Frank Castle numa época que ela, acho que ela tomou. Por umas edições ali. Isso eu lembro, cara. Eu não tô louco, tá ligado? Eu lembro. Tinha uma parada. Que Mané é filho do Frank Castle, cara. Ela morreu, cara. Não, ela tinha, morreu. Sim, no, tinha ela. No... Tinha, não, tinha mas... filha do Frank, alguma parada do Frank Castle lá. Não, tinha uma parentesca, mas... filha. Era mas o bagulho coisa é. O bagulho é em 2099. Como é que vai ser filha do cara, meu? Foda-se, cara. Eu lembro que tinha. Eu vou esfregar na cara de vocês, garibando, cara. Garibando, hein? O cara deixou congelado. O cara deixou o esperma congelado. Porque... Cara, eu lembro que o Justiceiro 2099 ele tinha um jetpack, cara. Tinha um jetpack, ele tinha uma porra de uma arma de micro-ondas, cara, que derretia as pessoas. Derretia as pessoas, bem dessa, cara. Porque micro-ondas funciona mesmo desse jeitinho, né? O Zuid, por que você curtia tanto o 2099 do motoqueiro, cara? Puto, primeiro que o desenho tava foda pra caralho, né, cara? Era o Chris Bachalo na época que ele tava desenhando pra cacete, né, cara? Que o Ayrton pira nele, né? Vai tomar no cu, filho da puta. Mas nessa época eu morava. Até em Geração X desenhava legal também, né? Até o Geração X ele tava segurando bem as pontas. Aí depois. Mas enfim. Virou um guard. Caralho. Não, virou tipo um mangá meio Windows 8, assim, esquisito no negócio dele. Cheio daqueles quadrinhos e cheio daqueles trequinhos, assim, sabe? Muito bom, cara. Genial. O Bruno Pô, falou. E era legal, cara, o tema todo, né? O motoqueiro fantasma cibernético, tudo. Tinha uma moto que a voava. Tinha uma moto que voava, toda nervosa, cara. Uhum. O Bruno ele gostava do Superboy, porque ele lembrava os anos 90, cara. Eu gostava dos X-Men 2099, porque tinha o Fire School, cara, que era um cara com cabelo comprido, jaquetinha, bota, calça jeans, e ele tinha corpse paint ainda na cara, meu. Puta que pariu, cara. Saiu. Tubos das costas dele? Não, cara, não saiu. Então não vale. Então. Ele gerava energia, sei lá que porra que aquele filho da puta fazia, nem faz tempo que eu li essa porra. Tipo, ele ficava verde, cara, e brilhava, e disparava rajadas de energia, e tipo, ele ficava que nem aquele vilão do Batman do futuro, tá ligado? Eu curti essa porra. Pô, mas quem era ruim nesse... Era o Hulk de 2099, cara. Era uma bosta, velho. O Hulk era um ogrão, assim, mas nem um ogro, né? Era uma coisa escrota, velho. Era um bicho mago, parecia um lagarto, sei lá que caralho. Esse era o Hulk Venom, cara. Ele era muito escroto. Isso é ridículo mesmo, velho. Acho que o que mais se salva, legal, assim, mesmo, do 2099 são os X-Men e Spider, né, velho? Não, acho que eu acho que é o Spider-Man e o Motoqueiro Fantasma, cara. Os dois, assim, acho que. Porque o X-Men, cara, você tá dando uma olhada de volta, é bem ruim, velho. É bem ruim o X-Men. É bem bosta, cara. Skullfire, nome do filho da puta. O Dr. Doom também é legal, cara. Era legal, é verdade, o Dr. Doom era legal. Eu gostava do 2099 inteiro. Se a Panini lançar os encadernados, eu vou comprar tudo, cara. Então... E o Miguel O'Hara tá por aí ainda, capaz que seja o novo Homem-Aranha Superior, hein? Aí, ó. Quem sabe? Miguel O'Hara, isso mesmo? Puta, cara. Bem dessa o nome do vagabundo. Ele é ticano, cara, né? O'Hara, ele é... Não, O'Hara não é nome de uma mulher? Sobrenome, ô caralho. Ô, caralho. Olha a foto dele aqui, ó, Bruno. Curte aí, ó. Skullfire, né? Errei o nome do seu da... Sim, cara. Esse cara é muito escroto. É do X-Men do mesmo nome. Depois eu vejo ali. Vamos aproveitar aí. Fechou agora, fechou o ciclo. Quem aí quer citar mais alguma merdosa aí? Mas vai ter mais, né? Mais dois pra gente falar. Vai ter mais rodada. Tem gente que já. Não, nem. Tem gente que já matou a pauta já. Não, eu tenho mais dois pra falar aqui, cara. Oh, então assim, vai, começa contigo então. Vai, começa comigo. Então, cara, eu vou falar de um. Do Wolverine, né, cara? Que porra, esse cara teve muita merda já na vida dele, coitado. Mas depois daquela história lá que o Magneto tira lá o adamante do corpo dele lá, né? Que tem aquela que o nariz dele sai junto, né? Então, um pouco antes do nariz dele sair junto, tá ligado? Achei que essa história faz um intermédio. Quando ele tá sem as garras, ele fala: não, que agora eu preciso repensar, não sei por que, caralho, agora tem que repensar na minha vida, tá ligado? Eu vou dar um tempo da escola, ele pega a motoca dele e vai lá pra puta que pariu no Canadá lá. Cara, aquelas histórias no Canadá. Cara, eu acho do caralho, velho. Que acho que, deixa eu ver aqui quem que é. O Larry Hama e o. e o Mike Silvestre que desenha, cara. Pra mim, cara, o Mike Silvestre desenhando eles Wolverine, eram a dupla básica do Wolverine por uns 10 anos quase. Uns 10 anos foi, cara, com um tempão, cara. Cara, pra mim, acho o melhor Wolverine, cara, é do Mike Silvestre, cara. E pode chorar os haters aí que chupem vocês. Porque o Wolverine dele é do caralho, velho. As histórias dele no Canadá, mano, tem aquela primeira lá que tipo, ele tá no meio do mato, tipo, bem bicho, né? Ele tá peladinho, ele tá caçando lá os peixes dele, tá ligado? Ele acha um monstro lá no meio da floresta, ele vai caçando um monstro, ele vai tendo umas epifanias, assim, tá ligado? Vai pensando na vida, cara. Porra, é do caralho. Sem contar que tem aquela parte clássica, que ele tá num boteco, acho que com o Pigmeu, tá ligado? Ele tá fazendo aquela brincadeira da faca. Ah, ele pega. É, nessa fase, cara, ele enfia a faca na mão, assim, tá ligado? No meio da mão e levanta com a mesa junto com a faca, assim, cara. Você fala, cara, isso é massa velha ao extremo, tá ligado? Bosta, mas, mano. Tipo, é muito bom, mano. É muito bom, cara. E, tipo, porque é o Wolverine que é legal, cara. Tipo, é um personagem bosta, tá ligado? Do complexado, no meio do mato lá, assim, tá enfrentando o ser cósmico, assim, tá enfrentando os senhores fodões, assim, tá ligado? Aí ele fudido, sabendo que é fudido e relegado lá no meio do mato do Canadá, cara. Depois a série dá uma cagada, né, cara? Que daí entra o Cable, entra o Jubileu, tá ligado? Daí dá uma. Daí fica meio merda, tá ligado? Ah, isso não é da edição histórica, cara? Tem na edição histórica. É da edição histórica. É depois. Histórica. Não, tá na edição histórica. Não, é da edição histórica. É Wolverine 1, eu tô com ela na mão aqui agora. Eu também tenho ela aqui. Eu também tenho ela aqui. Você tá com ela na mão, por que você pergunta, Vini? É só ela confirmar. Ah, isso tem na biblioteca histórica, tá ligado? É, edição histórica, depois é. Tem a parte também. Cara. Essa também tem a parte do. Sabe o que eu gosto? Agora que tu falou, agora eu vou ter que falar que eu gosto, cara. Lembra do Albert? O robô clone do Wolverine? O robô clone do Wolverine. Tem nessa história. Eu acho a fuder pra caralho ele, meu. Eu acho que é um personagem. O Albert e a LCD. É, o Albert e a guriazinha, cara. Eu acho muito a fuder os dois, meu. Então, ele é legal, tipo, ele se disfarça, né, cara? Ele se disfarça. Quando eu li essa história a primeira vez, velho, eu achei que ele era pai do Wolverine, cara. Porque ele chamou o Wolverine de filho, tá ligado? Eu, ai, será que ele é o pai do Wolverine que a gente vai descobrir agora, tá ligado? Mas depois eu fui ver que ele era um robô merda só lá. É, melhor que o Romulus ele é, né? Ah, não, porra. Na minha historiografia não existe o... Não existe o Romulus. Não existe. E ele faz parte de um plano que hoje em dia não daria certo, né? Porque o robô ia servir pra atrair o Wolverine pra porrada, e a menininha que andava com ele, na verdade, era um robô explosivo. É... Pra matar ele. Hoje em dia não ia dar certo. Não. Ele não sobreviveu ia. A bomba atômica do Nitro? Uá, caralho. Caralho. Tem uma página que fica aqui, só cara. O osso. Fica só o osso e. Isso. Andando. Caralho, que troço escroto aquilo. Cala a boca. Cala a sua boca antes de falar da série, dessa primeira parte aí do Mark Silvestre aí do Wolverine. Tá? É muito bom. É muita falcatrua com um pouquinho assim de vadia. É, e depois dessa aí, quem se habilita aí com as historinhas? Ô, eu posso ir, eu vou pra aquele verdoso que eu tinha falado lá. Vai, segui. Vai. É um que é tão... Eu vou me justificar antes. Ele é tão ruim, mas tão ruim que ele não dá a volta e fica pior. Mas é até gostoso pra ler, então beleza, tipo... É até delícia pra ler. Não, cara. Ai! Velho, é aquele Independência ou Mortos lá que tava na Nerd Store e tal. Nossa. Eu não tive coragem. Sem propaganda do inimigo aí, rapaz. Eu não tive coragem de dar dinheiro pra esses vagabundos, não, velho. Ah, velho, eu não sei porquê, eu comprei na Vibe, acho que eu paguei 50 pilas, 70, não faço ideia. Nossa, cara, tá tão caro assim. É alguma coisa assim. Aí eu comecei a ler, tipo, desenho feio, história ruim. Quem é a filha da puta que desenha e escreve essa bosta? Ah, não faço ideia, não, cara. Já me livrei do quadrinho já. O cara que desenha essa porra aí, ele era leitor do MDMs, cara. O Android. Era o Harold Stricker, cara. Sim, o Harold Stricker, ele faz parte de um lugar de ficção científica. O cara é mó gente boa, velho. Eu não acho que ele desenha mal. Bom, roteiro da história pode não, ser. Trampo nesse eu não vi, eu só quero xingar pra falar mal porque é do Jovem Nerd, cara. O roteiro que ele escreveu foi o Fábio Abu da Princesa do Jumar lá. Ah, tá bom. Bom, eu achei o desenho feio pra caralho. O Fábio Abu é dos Combo Rangers também, né? É. Se ele não gostou, pau no cu dele, eu achei o desenho ruim. É leitor do MDM, deve estar acostumado com pau no cu já. Ah, então beleza. A história eu achei fraca, cara. Mas é, eu consegui ler de boa, tá ligado? Eu li até empolgado, li tudo numa tacada só e tal, então... Aí, por isso que eu considero isso como algo ok pra ler, mesmo ser um lixo. Por isso que eu falei. Mas, cara, é horrível, não vale... Não vale 5 centavos essa merda aí. Caralho, cara! Nossa, cara! Nossa. Tomar no... Pegou pesado. Pô, teve uma parte de amigo meu que adorou essa porra aí, cara. Ah, mas amigo tem amigo bazingueiro só, né? Você só tem amigo bazingueiro, galera. Seus amigos aí. Tem um pai de amigo meu que adorou isso aí. Vai, lá no deixa grupo eu, do Jovem Nerd. Deixa eu chutar. São os meus amigos que estudam história comigo e adoram realidades alternativas, possibilitando novas... ilustrações para a história. Ô, viado, vai tomar no cu, Steampunk é isso, seu puto. Maconha. Ardeu ali, seguiu, se ligou, né? Eu vi. É que o texto com S, tá, HP, é muito bom. O texto. É texto, gente, Testo. Ó, velho, olha o site, mano. Você acha que esse desenho tá bom, cara? Olha essa bosta, velho. Eu não vou abrir, vai pesar a minha internet aqui. Eu tô abrindo, não. Porra. É, porra. Eu tô abrindo. Não, porra, se o Godoka pode, todo mundo pode, cara. Se a internet abrir, me avisa. É uma questão de honra, cara. Bom, como eu tô sendo ignorado no chat, eu pergunto pras pessoas e ninguém me responde. Estou olhando o chat, desculpa. Não, então eu vou eu falar, sei que cara. O negócio então que eu gostava... É pra ti mesmo que eu chamei no site. É, eu vi agora. O negócio que eu gostava é que eu tinha várias histórias de patins e que eu tenho vergonha de dizer que eu tinha, mas eu tinha... Era criança, né, porra. Eu tinha histórias em quadrinhos do New Kids on the Block. Nossa. Ah, não, cara. Eu achava da hora quando eu era pequeno. Eu Heróis. Tinha história em quadrinho do Leandro Leonardo. Nossa, tá? Puta que pariu, cara. Você tá de sacanagem que tem. Não. História em quadrinho do Leandro Leonardo, velho. Tem. Nesse momento, a alma de lágrimas sobrando, cara. Cara, eu já tenho presente de aniversário pra minha mãe, assim, pros próximos 3 anos, cara. Eu vou ter que deixar porra no sebo, cara, e dar pra ela. Véio, Gibi Leandro e Leonardo, número 1, setembro de 1991, R$30 no Mercado Livre. Caralho, cara. Eu não tenho Ai. Ai. Quem foi isso? peguei. Peguei. O que foi isso? R$30, velho. R$30. Engrenagem. Entrou engrenagem no lugar errado. Ai. Esse ai do Flamengo foi. Puta, foi delicioso. Demônio. Sabe aquele vídeo? Delicioso. Sabe aquele vídeo famoso que o maluco tá tipo. Mexendo uma Lazer Martins. Já encontramos nossa nova vírgula sonora já, cara. Ele é aqui da minha cidade, cara. Ele é aqui da minha cidade. Me lembrou muito esse vídeo da uva aí, cara. Do maluco da Lazer. Eu tô com o site Nova Vida, né, cara? Vamos perguntar pra caralho, pô. Tu tá dando uma de Lazer Martins que tu tá fazendo uma AI aí, meu. Pederneira? Pederneiras, aqui, Pederneiras. É que desse lado aqui, Pederneiras. Tipo de mesa. Essas mais de mesa. E desse lado aqui, Pederneiras? Ai. Volta com o tema, porra. Deixa eu só. Cala a boca aí. Deixa eu só perguntar uma coisa. Tem alguém vendo o vídeo aí, cara. Quero ajudar, né? Deixa eu só perguntar uma coisa pro Cirilo. Que tipo de história tinha num gibi do Rio Kids? Exatamente, cara. Do Leonardo. Eles iam botar tomate, velho. Eles queriam fazer, cara. Pô. É grupo com simples que eles pegavam vocês na cara deles. Então, cara. Cara, eu acho que as aventuras do New Kids on the Block era, sei lá, meu, era uma turminha do barulho aprontando várias confusões, cara. Eu não lembro, faz muito tempo isso, cara. Faz acho que quase 20 anos essa porra, meu. O Não, só pra reiterar, eu lembro que tinha aquelas revistas Recreio, tinha historinha do Backstreet Boys também nelas. Tinha umas que eles encontravam Beethoven jogando Game Boy na historinha, cara. Era ridículo demais, velho. Mas enfim, vamos continuar. Só porque eu lembrei disso. Nova vinheta! Ai! Vamos passar então pros Waste. Tá bom. Já que eu falei da Marvel, então vamos falar da DC. Que eu curtia pra caralho, DC 1 milhão. Puta que pariu, velho. E eu ainda acho legal, na verdade, a série principal DC 1 milhão. Todos os spin-offs são uma bosta, né? Cara, mas... eu comecei a ler a série original, cara, e nem terminei de ver, cara. Já a ideia é uma merda, né, cara? Vamos imaginar a DC quando ela tiver na edição 1 milhão. Porra, pra quê, cara? Aí fizeram um cálculo maluco, é o ano 38.200, não sei quanto. Cara, não vai ter mais ninguém na Terra, velho. Não vai ter mais porra nenhuma, cara. Mas não, claro que vai ter. Aí, vai ter a Legião da Justiça. É, cara, a Legião da Justiça vem dessa, né, cara? Que bom. É, eu lembro. Nossa, até me. Nossa senhora. Mas era uma parada tipo mistura da Legião dos Super-Heróis lá com a Liga, não é assim, cara? Que eles se encontravam. Não é uma parada assim? É uma Liga da Justiça toda reformulada, toda diferente. A Mulher Maravilha deles é uma estátua viva. O Batman cuida do planeta Plutão. O Super-Homem é um descendente do Super-Homem. É do Grant Morrison, né? Então você já vê o... Ah, era do Morrison, é verdade. Era do Morrison, cara. Ah, tu devia ser bom, Então é bom, né? Sabe o que é bom, filho da puta? Sabe o que é bom? A Bativaca é boa, filha da puta. Toma no cu, caralho. Eu acho uma sátira, uma ideia interessante. Interessante. Tá bom. Tipo o Peter Parker. Ai, cara. Deixa eu ver. Eu achava legal, cara. O Grant Morrison viajando pra caralho, né? Ali. E ele botou referência nessa porra até no Superman lá do. No All-Star Superman. All-Stars, né? Ah, mas o Super-Homem, assim, viver de ir pra lá e pra cá, não foge muito, porque tem uma história do Burn. Eu vou falar do Superman do Superman do Burn agora. Os velhacos do caralho. Uma que ele. É Superman e Batman, cara. Que ele fica indo pro passado e pro futuro, que o Batman ganha superpoder, tá ligado? E é imortal. Que ele é casado, é casado com a Mulher Maravilha. É o Gerações. Que era o Darkseid, é o Gerações. Cara, aquela história é uma bosta, velho, sério. Daí ele vai pro século XIX, daí o pai dele, o pai do Superman lá, o Kent lá, o caralho, vocês estão dele, mano. Pai do Super-Homem? Jonathan Kent. Ele é tretado com o Jonah Hex, cara. Ele é tretado com o Jonah Hex. Ele é o Superman da nova geração. E cara, tipo essa pegada assim também, cara. Essa história é bem bosta. Agora você falou, eu lembrei essas gerações, cara. Ela é bem merda. Mas esse aí não é aquele que era o John Byrne fazendo o Batman e o Capitão América? Não, como assim? Né? Então não é o Gerações. Não, é o Gerações. Né? É o Gerações do com o Darkseid, cara. Que aparece o Darkseid lá. Mais uma história que o Darkseid indo pro passado, pro futuro, fazendo zona temporal. Queria derrotar a galera. A galera. É o Gerações, cara. É mesmo? Jonathan Kent da nova geração. O que lê o chat. Que merda que da nova geração. Porra. Eu falei, ninguém ouviu, velho. Deixa eu garibar um pouco, gente. Eu não garibei nenhuma vez hoje. Eu tava tendo crise de riso aqui, não conseguia falar. Isso porque no começo alguém falou, gente, vamos fazer tudo organizadinho, tudo bonitinho, foda-se. Ai, é o primeiro podcast, vamos fazer organizadinho, ah, tá louco. Ô, Hawkeye, puxa mais uma pérola aí. Cara, agora eu vou puxar uma aqui, né, essa polêmica. Acabar com o podcast. E eu curto, tipo, meu, já vão começar a falar, é uma bosta mesmo, não sei, mas eu curto, foda-se, e é foda. Que é a saga do clone? Ah não! Ah não, cara! Ah não, peraí. Não, não vai tomar no cu, porra. Não, não pode, cara. Queimou a pauta do Vini. Eu vou ali chamar o Samu e já volto. Cara, a saga do clone é um gibizaço, velho. Mas o Hawkeye. A saga do clone é horrível, cara, mas ela é ruim. Mas agora, tá falando da velha ou da reformulada agora, cara? Da velha mesmo, original. Da velha? Cara, eu não aguentei. Tipo, eu aguento, tipo, eu admito que tem umas partes que são ruins, mas. Tipo, o comecinho é foda. O começo até o final. Não, cara, pô, o começo é foda pra caralho, cara. Tipo, O Peter fica naquela que, pô, sou eu ou não? Como é que o cara sobreviveu? Tá aquele lá na chaminé faz tempo, ainda tá vivo. Fica aquele clima tesão, tá ligado? Pinta um outro Homem-Aranha e a véia meio indo pro saco. Cara, eu acho a história foda. É, tipo, daí parece o Chacal. Começa a ficar ruim, cara, naquela parte que tem aquela Maximum Clonage, daí vira zoeira, né? Tipo, tem uns 90 clones da Homem-Aranha. Um monte de... Não, cara, aquilo é muito. Não é aquele do... Ah, não, foi que era aquele que tinha um monte de... Eu parei quando apareceu a Gwen Stacy. Velho. Eu olhei, cara, olhei assim, disse, não, cara. Não, cara. Pô, mas sabia que eu tinha um bonequinho do Homem-Aranha da saga do clone, aquele que era, tinha uma cabeça de aranha e braço de aranha com a roupa do Homem-Aranha, tá ligado? Aracnocida. Aracnocida, isso! Eu tinha um bonequinho do Aracnocida. Eu achava do caralho aquele bonequinho, velho. E outra, tinha também uma minissérie spin-off que é Spider-Man Lost Years, né? Que mostrava o Kane e o Ben Reilly, tipo, como é que foi a vida do Ben Reilly durante todos esses anos, né? Que ele ficou escondido e tal. Desenhado pelo Romitinha, pô, legal pra caramba. E outra, o Kane, eu achava o Kane foda pra caralho, tipo, o cara matou o Octopus e tipo, não sabia qual era a motivação do cara. Podia fazer de novo, era isso. Podia era fazer agora. Não, assim, tá ligado? Pô, é muito foda, velho. Tipo, eu sei que é ruim, mas eu gosto pra caralho, tá ligado? A briga do Norman contra o Aranha no final de 200 mil edições lá é épica, aquela batalha lá. Ele explica que a atriz Tia May lá, né, enganou todo mundo por anos. Isso! No leito de morte, ela não admitiu que era uma atriz. Que era um malandro. Caralho. Ali. Era um malandro. E ele injetou um vírus genético numa mulher pra ela ficar igualzinha a Tia May. Puta que pariu, cara. Isso é bom, né? Isso é bom, Hawkeye. Né? Poxa, bizarro, cara. Tem o Billy, e eles sequestram a filha do Homem-Aranha pra nunca. O Jokerzada sequestra a filha do Homem-Aranha pra nunca mais ser vista. Velho, isso foi muito doido, cara. Eu acho que ela sumiu com o pacto com o Mephisto ali. Junto com a maior parte dos fãs com um pouco de cérebro. Ah, é? Cara, que hora. Eu tinha esquecido disso, que ele teve a filha dele também. Que... Cara, ninguém curte nem um pouquinho da saga do clone. Porra. Cara, eu o Ben Reilly é massa velho. O Ben Reilly é massa velho. Eu gosto da Scarlet. Eu gostava da Aranha Scarlet. E eles matam o Ben Reilly assim, né, cara? É, pô, morreu. Pronto, acabou. É. Pô, tipo que nem Lost, que os caras estavam andando no meio do mato e de repente, tiro na cabeça que eu morreu. Sim, morreu, pronto. Nada. Não se fala mais nele. Eu acho que. Mas a cagada dessa. A cagada dessa série é que ela se estende, né, velho? Demais. É dois anos, acho. É 2 anos essa porra aí, mano. Quem nasce herói hoje em dia é bom, cara. Quem nasce herói hoje em dia é bom. Deixa eu falar um negócio. Quando eu parei de comprar por causa da saga do clone, né, cara? Quando começou aquela plantação, apareceu a Gwen Stacy, eu parei. Cara, sei lá, acho que um ano depois eu olhei uma revista assim, que era um uniforme diferente, né, do Homem-Aranha. E disse, eu vou comprar essa porra aqui pra ver. Cara, ainda tava na saga do clone. Eu não acreditei, tá ligado? Era o Ben Reilly quando ele botou o uniforme do novo de Homem-Aranha do negócio. Cara, outra coisa foda era o. Cara, o Aranha Escarlate, tipo, você era o ápice da fodacidade, né? Tipo. Pô, o Aranha sempre escondendo do Venom. Ai, ele vai me matar, ai, não sei o que. Chegou lá, o cara ganhou do Venom na porrada, velho. Deu um pau no Venom. Caralho, que foda. Ele explica que é porque, como o simbionte nunca esteve unido comigo, ele não sabe como enganar o meu sentido de aranha. Que tinha isso, o simbionte enganava o sentido da aranha do Peter Parker, né? Porque já tinha sido conectado a ele. É, não sei se ainda tem hoje, tem? Sim, acho que tem. Poucos inimigos que pega o Peter de surpresa. Quer dizer, não sei se ele é do mal ainda, porque agora o Venom é do bem, né? Que agora ele é um agente da Shield, né? Que agora ele é Flash Thompson, né? É, agora ele está jogando Call of Duty com a Shield. É. O Venom Flash é foda pra caralho, falando isso. Não, é pior que é legal mesmo. Que o Hawkeye ia dar muito assunto pra falta. Não, cara, eu curto Flash Thompson Venom, velho. Oh, é melhor que o Escorpião quando era o Venom, né? Puta merda. Aquilo era muito ruim, cara. Acho que o Vini queria falar um aí. Ah, sim. Aproveitar já que começaram a falar no bando de animal aí e tudo mais. Cara, eu li Pet Avengers, que eu achei muito aplicado. Pô, Pet Avengers é legal, cara. Tinha o Sapo Thor, tinha o Dentinho, tinha o Falcão. Tinha o Lockhead. Como é que é o nome daquela porra? Tinha o Falcão? Asa Vermelha. Asa Vermelha. O Asa Vermelha, o Dentinho, o Sapo Thor. Lockhead, lá o dragão da Kitty Pride. Isso. Puta essa porra, Bruno! Caralho! Filho da puta! Deve ter mutado. Respondeu. Lockheed, tinha o... Pô, como é que tinha? Tinha o gato do Speedball. Cara, era uma bosta também, mas eu gostava, eu achava massa. Sim. Os lances da Zoia do Infinito e tal, eu achava legalzinho. Tem aquele cachorro grandão que tem um diapasão assim na testa? Sim, é o Dentinho. Lockheed. É o Dentinho. É quem? Do Inumanos. Inumanos. Eu não conferia essa coisa. Ô, Segui, tá por aí? Tô firme. Tem mais algum pra citar aí? Pera aí que eu tô terminando de comer. Ó. Cara, eu te juro que eu pensei que ia falar que tô terminando de chupar. Também, tem gente que chupa, tem gente que come. Eu como. É. Enfim. Ou, eu curto muito Umbrella Academy, cara. Nossa, cara. Nunca ouvi falar. É sério. O treco é muito chato. Ah, eu não acho. Tipo, a galera critica, fala que é por causa do vocalista do My Chemical Romance lá e tal. Mas eu gosto, cara, eu gosto pra caramba. O pessoal fala que a trama é meio chata, igual o Zé falou, que não faz muito sentido e o pessoal tem uma galera que reclama que você não pode se apegar nos personagens, que eles podem morrer na próxima página e tal. Mas sei lá, velho, eu acho legal pra caralho. E é desenhado pelo Bar, né? Então. Eu acho a arte legal, cara, mas não. Eu nunca li. A arte é muito boa, cara, realmente, mas a história não me. Ah, e o Umbrella Academy tem os dois melhores personagens do quadrinho de todos os tempos, que é o Xaxá e o Hazel lá. Não sei se vocês manjam, mas são uns carinha lá com terno, que são tipo uns agentes temporais lá, que são sanguinários pra caralho, e tem uma máscara de uns bichos fofinhos, assim. Cara, agora que falou em cara idiota com terno, eu me lembrei daquele macaco assassino de aluguel que tenta matar o Deadpool. Ah, o Hitmonkey. O Hitmonkey. Não, peraí. Macaco é uma palavra proibida aqui. Aquele porra. Bicho. Aquele símbolo, sei lá, aquela porra. Nosso próximo podcast vai ser sobre macacos famosos. Vale. Então, deixa eu ver mais alguém aí. Ó, pra falar. Cara, tô tentando me lembrar de mais alguma coisa escrota aqui, meu, mas aqui é barra. Essa do Leonardo foi foda. Zerou. Tem uma. Seguindo essa tendência de quadrinho Leonardo e tal. Saía, na mesma manhã que eu via que tinha Leandro e Leonardo, saía um quadrinho que eu comecei a ler que... Ah, depois de adulto eu vi que era uma merda, mas eu gostava, ainda gosto pela nostalgia e tal, que é o Pequeno Ninja. Caralho, cara, Pequeno Ninja. Nossa, isso era muito velho, mano. Desencavou. Bora, caralho. Estranho agora, cara. Tá louco. Cara, é muito merda, mas eu gosto pra caralho. É do caçado essa bosta, né? É. Então, você tem que dizer, não, nem tudo. 70, né, algumas histórias são do Kassaro. Ah, é? Tem outras que não. Ah, ele é criador do Capitão Ninja lá. O Capitão Ninja, ele aproveitou malandramente, né? Que ele já tinha esse personagem e botou ali pra. É verdade. Alguém gostava de Holy Avenger? Eu curtia, cara. Eu nunca li, velho. Eu gostava dessa bosta. Eu vi um sebo, comprar esses dias e caguei. Mas vamos falar de um bom, né? Alguém aí gostava de Brasimon, galera? Puta merda. Beijo, HTR. O HTR me deve ter original ainda. Parabéns a todos os envolvidos. Lave essa boca imunda antes de falar mal de Brasimon, hein? O HDR, me deu o original ainda do Brasimon. Uhum. Descobrarei o resto da vida. Ele disse que tem um monte apoiando assim embaixo a mesa, sabe? Ele tá calçar a porta. Não, peraí, porra, peraí, um de cada vez, caralho. Fala, Gariba, tu que tá quieto aí, que tá querendo falar. Tem uma amiga, tem uma aluna minha que ela... Ela mostrou, nossa, já viu isso aqui, professor? Ela veio com a HQ do Brasimon, né? Foi algo conheço desse isso. Nossa, ela ficou toda encantada. Nossa, você tem. Opa, HDR, ó. Tá fácil. Pô, cadê, hein? 16 anos. É, porque o Vitor já tá querendo faturar nas tuas costas. É o HDR, aí, você vai conseguir o que o Vitor nunca conseguiu, aproveita. Mas galera, se a gente for falar de quadrinho nacional, cara, vai fazer um podcast só disso, velho. Só disso, cara. Só Velta, aquela porra lá da um. Só Emir Ribeiro? Dá pra fazer um podcast. Cara, Emir Ribeiro. Ah, não, poderia. Ó, o HDR vai ficar bolado. Ah, é, o HDR é parceiro do cara. É parceiro. É verdade. É parceiro dele. Mentira, Emir, se você vai escutar esse podcast, você é bem legal, cara. Velta é a maior super-heroína do Brasil. Cara, então, Zwaist, tem mais um aí? Bom, vamos terminar então, deixa eu ver. É, tem mais alguns aqui, mas eu vou falar então só do Tormento, do Homem-Aranha. Nossa, isso é uma bosta, meu. Pô, velho, pela capa parece ser tão legal, cara. Isso aí não é do McFarlane. Só um pouquinho, só um pouquinho. É do McFarlane, cara. O McFarlane assumindo o poder do... Peraí, pessoal, peraí, cara. Do Homem-Aranha. Fala aí, mano. Qual foi a... Desculpa, Zwaist, é que travou aqui, eu não ouvi a tua... Tormento do Homem-Aranha. Ah, Tormento. Tá. Uma minissérie de 3 edições. Né? Que a capa do encadernado é bonitona. Cara, eu tinha os originais, eu tinha quando saí aqui pela Abril, né? E o meu gato, ele deve ter percebido também que era uma bosta, porque ele cagou em cima, né? Mas é isso, cara. O desenho... Foi o único. Eu acho que o impressionante é o lagarto, né, cara? Essa é a parte legal dessa história, é só o lagarto, né? Que foi a primeira vez que alguém desenhou o lagarto que ele não parecia um, tipo, um calango, cara. Ele parecia um monstro, né? Ele era tudo, tipo, horroroso. Porque antes ele parecia aquele lagarto do filme do Garfield, né, cara? Lagarto de bosta. É, então. Eu curto pra caralho essa história aí. Cara, eu vi pra comprar recentemente, eu olhei pra aquilo, daí eu li. McFarlane. Daí eu. Não. Não. Ah, velho, eu acho que o McFarlane é o cara que desenha mais legal o Homem-Aranha, cara. Eu vou desconsiderar esse teu comentário, eu vou fingir que ele não existiu. Tá? Mas essa eu tô conseguindo. Top 3 existem os Homem-Aranha. É, isso eu falar, essa eu tô conseguindo sair com o cara. O McFarlane desenha bem Homem-Aranha mesmo, cara. Top 3 do desenho do Aranha e as inimigas se recalcam todas. Cara, tá bom. O mundo do Biles Enxuto vai ter um infarto agora. Cara, a gente tem que gravar um podcast sobre Homem-Aranha e chamar o Mo pra com a gente, cara. Com o Ayrton, cara. Putz, vai ser muito bom, velho. Eu já digo, eu sou o Team Hawkai, cara. Eu sou o Team Hawkai e já dei começo. É nóis. Team Hawkai contra o Iron Man na Guerra Civil. Hawkai, quer falar falar mais uma aí? Então vou falar um último, porque essa é. Eu disse que. Como a gente tá na finaleira já do podcast, já deu bastante tempo. Se quiser citar mais de uma também, não tem problema. Ah, não, beleza. Tipo, essa, tipo, que nem a Saga do Clone eu acho legal, mas essa eu sei que é ruim, mas eu gosto. Tipo, é Maximum Carnage, cara. Ah, é legal. Valeu, não, cara. Eu tô vazando. Cara, porra, nem eu que gosto de bosta, depois da trash, essa aí eu não. Pô, Maximum Carnage é legal e tem um jogo. Pera, mas olha essas porradarias, velho. Mas eu acho que é isso. Você gosta por causa do jogo. Do jogo. O jogo é legal, cara. Não, cara, o jogo é legal também. Por que com o nome Maximum assim não era bom, cara? Eu falei num podcast há pouco tempo, cara, que eu resolvi ler de novo essa história. Que eu adorava. Maximum Overdrive, naquele filme do Stephen King. Que tinha o caminhão com a cabeça do Duende Verde. Caralho, meu velho. Ai, não, cara. Puta merda, eu adorava essa foto. Cara, eu achava aquele Doppelganger foda pra caralho. Florinha do mal com os braços, cara. Oh, mas é nessa história, né, que o Venom caga o Carnificina, né? Não, essa história de pouco. Não. Essa daqui que o Carnificina já tá já lá, eu não lembro. Ele só sai matando, tipo, todo mundo na. Tipo, ele sai matando Carnificina na rua, tá ligado? Sai matando todo mundo. Pode da prisão. O cara é louco. Pode da prisão. Mas se fosse o Coringa, seria legal a história. É verdade. O Coringa seria junto lá. É muito legal, mas a Xereca, o. Um clone degenerado do Homem-Aranha e sai matando geral. É. Uhum. Sim, o maluco também lá que tá no hospício, né? É a Shrek. É, a Shrek, lá. É. Tipo, ela. Ah, é massa velho, né? Acho que o Bagley é um dos desenhistas, né? Eles dão um cacete em todo mundo, né, cara? É, o Homem-Aranha também junto. O Homem-Aranha também se junta com um bando de heróis. Capitão América, o Manto e a Daga. Caralho, ó, dá uns, é o Punho de Ferro, Motoqueiro Fantasma. Punho de Ferro. Venom. Tem o Carniça também que aparece. Que... É o Carniça, o Tim Carniça. É, o Carniça também tá junto. Não, não, você tem o Punho de Ferro, é bom então. Tô com o Edson. Tipo aquela vez que ele apanhou da Mulher Invisível. Não conta, Claremont. É o seu Claremont, segundo o Vini. É o seu Claremont do açougue. É o seu Claremont. Só dele. Só dele. Caralho. Porra. Só o joguinho que é foda. O jogo é foda também, é difícil pra caralho e eu. Só consegui virar ele com o emulador. Só eu também, só com save state, só pra passar. Tomar no cu, que jogo fodido, cara. Tem uma de gurizei, tive que usar save state. É que, ah, não, velho, é que tem uma fase que tem uns robôs lá que, tipo, não tem como passar, cara. O robô você morre umas 10 vezes. Ô, Evandro, você pastel de flango ou. Seguinte, o que tá engraçadinho, eu achei dos. Uhul! Uhul! Não, solta o teu aí. Ah, pra terminar, cara, eu vou falar bem rápido. Gantz, que o desenho, o desenho é bonito, mas a história tá arrastada e o cenário é em 3D, então. Não, mas isso agora, né, cara? Tu não terminou ainda? Não, eu desisti quando começou a invasão dos alienígenas lá. Não sei como é que terminou, cara. Termina em 5 minutos, cara. Termina de novo. Não tem quadrinho, não, tem palavra. Não tem palavra, cara. É só. Cara. Mas Gantz é só maluco correndo. Não, é só maluco correndo, decepando braço, perna. É. Ah, pelo menos a violência gráfica é legal, então até ajuda, isso. Mas não. Os aliens destruindo e. E isso aí. Eu putaria pra caralho com mulheres nos seios na hora de cabeça dos personagens. É legal. Aí é massa. Aí é massa. Aí tem também o Justiceiro encadernado lá, que saiu na Panini do Bem-vindo ao Bayo. Que a história é horrível, não leiam essa história. Mas depois que acaba. Depois que acaba o Justiceiro. Tem umas mini historinhas, porque, tipo, sobrou umas páginas, eles tinham que ocupar com alguma coisa, tá ligado? A Panini é muito boa fazer isso, ela livra essas bostas. Aí tem duas que são incríveis, que uma chama Bonecas e outra chama O Mediador. Bonecas, hein? Bruno gosta. Opa, vou comprar. Aí, essas histórias aí valem o encadernado, tá ligado? Mas... Bonecas é a história da menina morta no Novo México? Não sei, não, acho que não. Essa das meninas mortas é o encadernado inteiro pra ela. É a menina do vestido de branco, né? É isso mesmo, essa mesmo. Vestido de branco. Que é muito bom, cara, é muito bom. É bom pra caralho. Mas esse que eu tô falando é umas historinhas de, sei lá, 5 páginas, sei lá, um bagulho assim. E vale a pena pelo encadernado. E tem o outro que, cara, é aquele livro do Vidas Secas lá, tá ligado? Que, nossa, maluco, é o pior livro que eu já li na minha vida. Mas só é legal porque eu tive que fazer um trampo na escola, que ficou mó interessante e tal, mas... Só por isso, mas na realidade não leiam. Vidas Secas do Graciliano Ramos, é literatura brasileira, que é uma bosta, então não leiam. Chupa meu pau. Ou o Brasininha aí. Brasininha. Ah, cara, tem muita ficção científica foda brasileira. Machado de Assis escreve coisa boa, né? Você é a escola que enfia coisa merda pra gente ler. Porque Machado de Assis escreve ficção científica, né? Escreve, seu burro! Chato pra caralho. E no Vidas Secas, tem um cachorro que é magrelo que chama Baleia. Vai entender. Baleia. Vai entender. Enfim, vai entender. É isso aí, acabei. Vão todo mundo tomar no cu e bem-vindos ao site. Alguém tem mais alguma pra falar aí? Pra citar? Eu, só pra fechar. Que é uma do Warren Ellis, que por incrível que pareça, escreveu uma história bosta, né, cara? E cara, você tem coisa boa. Você já leu aquela Estranho Beijo? Não. Não? Não. É um lixo, é uma bosta. Ele quis pegar uma pegada Lovecraft, ele escreve atrás que é uma das coisas mais... Na sinopse aqui, é uma das coisas mais bizarras que você vai ver num quadrinho. Você vai ficar muito surpreendido. E é só um cara que não tem pau, porque o lagarto comeu o pau dele. Nossa, que bosta. Caralho. É. Aí é um lagarto que entra nas pessoas, ele se cria dentro das pessoas, é uma bosta, não vale a pena ler essa história, é um lixo. Eu comprei porque era do Warren Ellis, eu falei, vai ser muito legal, mas não é, horrível. Mais alguém, não? Bom, vamos fechar então, só encerrar mais um, botar mais uns dois aí, que eu... Os Sete Soldados da Vitória, do Grant Morrison. Olha, rapaz. Não, o pessoal não gosta porque não entende, porque é burro. É muito É, exatamente, porque tá cheio de referência ali, tá cheio de metalinguagem naquela porra lá, que não entende é burro mesmo, porque é bom pra você caralho. Você lê na ordem essa porra, você entende. É do caralho, velho. Mas tem que fechar a trilogia, você tem que ler os Sete Soldados da Vitória, você tem que ler aquela porra lá dos Invisíveis, tá ligado? E tem que ler Esquadrão... porra. Esqueci. Não, é o... que porra. Eu esqueci o nome, é tanto nome na minha cabeça hoje, cara, que hoje eu estou... Falando em hoje, sabe que dia que é hoje, foda-se, né? Foda-se, o outro lá. É, mas tem aquele Seven lá também, tem uma outra história dele, que tem que ler tudo, tem que ler aquela trilogia do caralho dele ali pra você poder sacar. Porque é tudo entrelaçado. É tudo entrelaçado. E eu gosto daquele arco que aparece o Erradicador. Erradicador. Ah, eu curto também. Foda pra o último filme do Krypton. Eu curto pra caralho, o Super-Homem ficando todo kryptoniano, sem emoções, não sei o quê. Mandando foda assim. Eu acho massa o Erradicador, aquele Amber Vision dele. Mais alguém, o Edson, quer falar uma última aí também? Sim, sim. É o Batman Hip. Não é que a história seja ruim, mas o Batman é um personagem de merda, sim. Ah, não, eu gostava do Cacofonia, mas eu fui reler e puta que pariu. Não, não é bom. Não, é. Não, cara. Não, cara. Pô, tu não vai falar nada do New Gamer, hein, Slayman? É que pra ele tudo do New Gamer é bom. Não tem nada que seja ruim do New Gamer. E o Guima. Não, tenta lembrar que é alguma coisa que tem ali dele que eu não gostei. Sandman. Sandman. Assim, vocês não gostam de Sandman, né? Porque ele não é super-herói, seu bando de trouxa. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que claro Sandman que é chato e pedante. Nos anos 20. É pedante pra caralho. Eu não sei o que é pior, se é Machado de Assis ou se é Sandman. Não, cara, o Flammer é de um livro de pedantismo, cara. Puta que pariu, sabe? Some daqui. Sai. Vai ler o Superboy, vai ler o Wolverine do Mark Silvestre lá. Eu vi um The Final pra Sadal negativo pro Vini aí que ninguém percebeu, hein, cara. Ô Vini, esse não passou pelos meus ouvidos atentos. Avançar ignorando o cidadão comum. Avançar sem direção, rumo a lugar nenhum. Então tudo se revela, tragédia, farsa, a mesma história. Cara, chega. Vamos encerrar essa porra, já ficou comprido demais esse podcast. Tá igual primeiro... o pau da Mariana Córdova. Hoje é aniversário da Sarina, hein, Bruno? Vai lá comemorar. Pois é, parabéns, meu amor. Sério. Hoje vai ter uma festa. Pinto e Guaraná e muitas bolas pra você. É o seu aniversário. Vamos celebrar o pau no cu que eu vou meter. É felicidade. Mário. Cala a boca agora. Cala a boca, eu quero ser rápido. Isso aqui devia estragar muita festinha infantil. Só um detalhe. Não leiam jamais O Cortiço. É o livro mais chato de toda a história da humanidade. Não, peraí. Memórias Póstumas. Sério, Memórias Póstumas é um playboy de merda, tá ligado? É um playboy. Eu viajou a vida inteira depois que morre. Olha o comunista de faculdade falando isso. É uma bosta o livro, na moral, cara. Chega, ai, minha vida é uma merda. Chega, eu quero ficar gritando, porra. Vamos tomar tudo no cu de vocês. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês viram como é que vai ser o nível do... no podcast daqui pro dia. E o Preto nem bem-vindo. E o Alice nem veio, né, cara? Então, sejam bem-vindos a essa bagunça aí. Até semana que vem. Falou! Machos, viados! Pulseteiros! Porra, tu quer pedir pra galera dar like no Facebook? Nossa comunidade. Continua falando, tá na gravação, hein? Vai ter, vocês podem. Tá aí no nosso, no final da página aí, nossa nova página, tá lá o página do Facebook, o Twitter, se quiser mandar e-mail pra nós também, o contato @superamilitias.com. Então, chega. E antes de mais nada, a gente não vai deixar o Gariba fazer uma comunidade no Orkut, beleza? Não. Eu só vou mudar o nome daquela LG aí pra Superamilitias. Já fazer outra nome. É, no Orkut pode. No Orkut pode. Falou, pessoal. Falou. Falou, galera. Tchau. Enquanto isso, na sala da delícia... Deixa eu ver aqui, eu tinha visto que a gente começou 9h30 mais ou menos, 9h40 só gravar. Não, não, isso deu muito. O capitão do mato não deixou o Alex hoje gravar, não. Eu ele tentou fugir, né? Ele tentou fugir. Eu tô encerrando a gravação aqui. Que delícia, cara! Vai, mano, vai! Não, antes, rapidinho. É. Não vamos, né? Já que é o primeiro podcast, já vamos começar bem, né? Não vamos afobar. Você me conta o cara vai falar? Para, espera um pouquinho. Entendi porra nenhuma. Entendeu porra nenhuma, cara. Merda, vamos afobar. Oi? Travou tudo, garoto. Travou, oi, travou? Tá caindo, travou. Fez gato tudo, na internet do Godoca, cara? Fez gato na internet do Godoca, pô? Puxou a internet. Oi, tamo escutando sim. Tô ouvindo agora? Tô escutando. Tá. Então, não fica falando um em cima do outro quando a gente for começar a gravar o podcast, que fica zoado depois. Se você, por exemplo, se a gente... falando o outro cara fala... vamos falar com... Faz como for, puta essa porra. É que tá cortando, animal. Cortando. Tu começa a explicar, corta o bagulho. Tá ligado? Pera, tá ligado, eu vou sair e eu já volto. Eu vou sair e eu já volto. O Gariba, ele deve ser baixinho e esmilinguido que nem o Caetano Veloso, cara. Ele vai pra fazer põe essa porra pra cara, Baixinho nem tanto, cara, mas esmilinguido. Ele tá. O Felipe comentou lá: não tem o frango, vitória, amigos. Cara, eu tinha esquecido do pastel de flango aqui no David, cara. Que bosta, cara. Eu fiquei com dó do Kyle Egon, velho. Por quê? Não, o Superman colocou, né? Folou-se todos e boa sorte. Eu coloquei obrigado e vá merda. Aí ele desistiu do teu cu. Ah, rapaz. Fala assim, do teu cu eu nunca canso, cara. Já botei que desisto do teu cu. E quem que fez esse desenho aqui do David, cara? Quem? Foi ele mesmo? Foi um amigo dele, eu acho. Quem que fez? Não me importa. Mandou sem colorir, se fudeu, perdeu. Que delícia, cara! Vai! O Flamer ficou bolado porque a gente xingou ele. Não, a net dele caiu. Ah, bom. Melhorou? Ele tinha ficado bolado, cara. Não sei, cara. Aí, larga a mão do seu povo e acho que sim, né, cara? Fala só o necessário. Pra garantir. Vale uma frase de 7 palavras pra gente testar. Não fiquem falando um em cima do outro no meio do podcast. Quando um começar a falar, você para de falar e pronto, porra. Tá, fala assim agora. Beleza, a gente todo parar pra dizer isso. Tu vai falar assim o podcast inteiro agora, tá? Pausadamente, né? Okay, sem pausas. Que delícia, cara! Vai, mano, vai! É no nível que ele falar, posso falar? Fala, vai, Gariba. Tá, fala você primeiro, Bruno. Puta que pariu! Nossa, como... É bipolar até pra responder os bagulhos, maluco. Gariba, ele anda tomando umas drogas muito violentas. Tá. Porque o Bruno ia falar um bagulho e eu cortei ele, coitado. Eu ia falar, faz seu comentário que depois eu falo. Bruno, filha da puta, a gente pisou. Que delícia, cara! Vai, mano, vai! Leandro e Leonardo. Jesus. Eu não vou nem olhar a letra aqui das músicas, vou cantar tudo cagado junto com vocês. Acompanhando. Ó, Homem de Ferro. E qual que é a outra que era legal? A do Thor, era da boa. Thor, não, mas Capitão América é legal. Capitão América, não lembro. A do Capitão eu não lembro também. Capitão América, o Namor e o Hulk. O do Hulk é legal, cara. O Namor eu lembro do... Mais ou menos. Namor. Namor do... Aí, ô Gariba. Gariba? Piada? A do Hulk também é legal. Olha a letra da música do Thor, velho. Onde o arco-íris é ponte, onde vivem os imortais. O trovão é o seu porta-voz. É o Barra Limpa, o grande Thor. É muito limpa. Bom, cara. Bora o Barra Limpa, cara. Barra Limpa. O Barra Limpa, cara. Barra Limpa, o grande Thor. Nossa senhora, velho. Barra Limpa. Toma no cu, cara. Olha que ridículo. Cara, o que é guarda-mor, velho? Guarda-mor? É, que é. É um guarda... maior do grupo. É o guarda superior. Dr. Banner, um lindo cano entrou. Posto a raios, gama, meu filho virou. Verde monstro, é incompreendido, trouxe massa. Até por ser querido, na fossa vive o força vive. Na fossa, cara, ele vive na fossa, velho. Na fossa. Donnie Stark, tira a onda. Onda. Que é cientista espacial. Mas também é homem de ferro. Elétrico, atômico, genial. Por armadura. Homem de ferro. Homem de ferro. Homem de ferro. Onde é que eu mudo? Delay. Porra, gariba. Homem de ferro. Tô gravando essa mole piroca. É o cari. Eu tô gravando. É muito trouxa. É o gariba. Odeia brancos. É o Alixis. Odeia o quê? Odeia brancos. Como é que é o começo da tutora aí mesmo? Cara, ele não pode odiar brancos. Odeia seus empregadores. É o Alixis. Ha ha.